Chaves, ele vem aí, ele quer te bater, se esconde, Chaves. Rápido, rápido, vai, vai, se esconde, rápido. Dentro do roupeiro. Ah, é? Vamos ver. Venha cá, venha cá. O que foi, o que há? Ah, seu Madruga, pensei que fosse o Chaves. Ah, foi? Você não disse que ele estava no roupeiro?